Bicha da Cebola, bora meu gerente, bora meu Thiago Rico, Tutu Certeza, Moral de Pesqueira, Pago Neto. Foi, meu queridão. Será que foi sorte ou foi obra do destino que juntou você e eu? Não sei. Foi o presente de Deus que te mandou pra mudar os planos meus. E quem me viu, quem me vê, não vai acreditar, vai duvidar. Logo eu que vivia na putaria, quem diria se apaixonar? É que o beijo dela me tirou o sabor do gosto das outras bocas. Eu quero casalzinho com ela, que a gente se completa tipo tampa e panela. É que o beijo dela me tirou o sabor do gosto das outras bocas. Eu quero casalzinho com ela, que a gente se completa tipo tampa e panela. Ou foi obra do destino que juntou você e eu? Não sei. Foi um presente de Deus que te mandou pra mudar os planos meus. E quem me viu, quem me vê, não vai acreditar, vai duvidar. Logo eu que vivia na putaria, quem diria se apaixonar? É que o beijo dela me tirou gosto das outras bocas. Eu quero um casalzinho com ela, que a gente se completa tipo tampa e panela. É que o beijo dela me tirou o sabor do gosto das outras bocas. Eu quero um casalzinho com ela, que a gente se completa tipo tampa e panela. É que a gente combinou, ela é minha e eu sou dela.